Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Chagas, o secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Barros Monteiro, e o CEO da Rede Voa, Marcel Mouri, estão em Bauru nesta quarta-feira para conhecerem a estrutura do aeroporto Mussa Tobias. A gente fala ao vivo agora por telefone com a nossa repórter Vitória Navarro, que acompanha a visita das autoridades desde a chegada ainda no Aeroclube de Bauru e faz agora um panorama de como foi a manhã desta quarta-feira. Boa tarde, Vitória. Boa tarde para todos os ouvintes da 94FM. É isso mesmo, a gente chegou ali no aeroporto de Bauru, né? A gente ficou esperando a chegada então do Thiago Chagas, que é o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ele chegou por volta das 11h10 da manhã, ele conversou ali com a prefeita Sérgio, com o vereador Miltim Sardim, outros políticos, secretário do governo também que estava ali, conheceu um pouco do aeroporto de Bauru. Eles falaram sobre a capacidade, tanto para voos passageiros, quanto para voos de carga. A prefeita Sérgio Rosim chegou a destacar a posição de Bauru como o centro-oeste, né, o centro do estado de São Paulo, e a qualidade sobre a aviação, a possibilidade da malha ferroviária. Eles conversaram então sobre isso. Logo após essa breve conversa, todos eles vieram até aqui no aeroporto de Arealva, que é onde eu estou falando agora. Todos eles estão reunidos, conhecendo o local. Logo, uma coletiva de imprensa, a maioria da imprensa bauruense já está aqui no local também. E por enquanto está aqui o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Thiago Chagas, o CEO da Rede Voa, Marcel Gomes Mouri, que administra o aeroporto, secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Monteiro, e o secretário nacional de Aviação Civil, Daniel Longo, todos eles reunidos então com políticos bauruenses, conhecendo o local aqui, o aeroporto Bauru Arealva. Vale destacar que além da prefeita Salim Rosim, o prefeito de Arealva também está aqui presente, conversando com o presidente, o secretário de governo. É isso aí, muito obrigado, Vitória, pelas informações. Agora 12h03, lembrando que este assunto e essas visitas estão sendo intermediadas pelo vereador Miltinho Sardim. Agora 12h03, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no Whats 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. 94. Tá comigo no esporte. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado, único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14 99807 1398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. Aproveite a semana do jogo de jantar no mês do consumidor Avan. Jogo de jantar Opaline 16 peças de R$169,90 por R$79,99. Metade do preço. São 16 peças por só R$79,99. Muito barato. Modelos diferentes, com copos ou taças. A beleza da porcelana com a praticidade do vidro. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Mês do consumidor Avan. Preço baixo é lei. Avan. 94 Notícias. Agora meio-dia e 5 minutos, de volta com 94 Notícias. Está sendo realizada nesta quarta-feira uma operação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. As equipes atuam em diversos bairros de Bauru por terra, com emprego de viaturas e também pelo ar, com apoio do helicóptero Pelicano da Polícia Civil. Mais detalhes com a repórter Vitória Navarro. Na manhã desta quarta-feira, o jornalismo da 94 FM recebeu diversas mensagens de ouvintes relatando helicópteros circulando pela cidade, incluindo bairros como Parque União, Jardim Bela Vista, Falcão, Ouro Verde e Jardim Ferraz. Nós tentamos contato com os delegados aqui da região e as primeiras informações são que o delegado responsável é o Dr. Glaucio Estocco e o Dr. Gustavo, delegados da DISE, delegacia especializada em investigações sobre entorpecentes, e por enquanto as primeiras informações são que ao menos 6 pessoas foram presas nessa operação da manhã desta quarta-feira aqui em Bauru, operação que contou com o apoio do Pelicano para efetuar esses mandados de prisão na nossa região. Mais informações ao vivo pela 94 FM e também pelas nossas redes sociais 94 FM. Vitória Navarro, Jornalismo 94. Além dos mandados de prisão, outros 13 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos. Agora meio-dia e 7 minutos, foi realizada nesta terça-feira na Câmara Municipal mais uma audiência pública para discutir soluções para as dívidas acumuladas pelos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida junto ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru. O encontro foi agendado pelo vereador Pastor Bira, que considerou positiva a reunião, uma vez que foi apresentada uma solução pelo DAE, como explica o parlamentar. É nossa terceira reunião sobre esse tema importante, né? Desde o ano passado, a gente busca uma solução tanto para os condomínios, que tem uma dívida hoje de quase 7 milhões de reais, quanto também para o DAE, que não pode abrir mão desse dinheiro, que seria renúncia de receita. A boa notícia é que o presidente do DAE, o engenheiro João Carlos Viegas, avisou que o Refis vai sair e está em fase final de implantação. Em breve, o DAE deve apresentar uma proposta de como poderá ser feito o pagamento desse débito, se é com desconto nos juros ou com um prazo maior de parcelamento. Também discutimos o momento depois do Refis. Além de equacionar a dívida, é fundamental caminhar para individualização dos hidrômetros. Cada um paga a sua conta, né? Para que essas contas sejam ligadas diretas aos moradores, né? Ou cada morador vai bancar a sua conta e não a pessoa jurídica dos condomínios, que para nós isso também é um avanço. É importante porque com a conta ligada ao CPF, o condomínio passa a ter sustentabilidade financeira e o morador vai poder solicitar a tarifa social, que reduz o valor do pagamento, caso ele se encaixe nos requisitos necessários, né, para fazer ou se tornar eletivo nessa tarifa social. A secretária municipal de assistência social, a Ellen Rosseto, informou que os condomínios do Minha Casa Minha Vida estão distribuídos por 6 bairros na cidade. Esses bairros reúnem aproximadamente 5 mil famílias incluídas no cadastro único da prefeitura. Dessas 5 mil, 2 mil são beneficiárias do Bolsa Família. São as famílias mais carentes que necessitam de apoio do poder público e que muitas vezes deixam de pagar uma conta para colocar comida em casa. Precisamos ter atenção especial a esse público também. Isso ficou bem claro quando nós conversamos com a secretária, a Ellen Rosseto. A gente espera agora ainda um pouco mais de agilidade da parte do DAE para que o Refis de fato saia do papel o mais rápido possível. E vamos encaminhar, né, e acompanhar, cobrando sempre por aqui e marcar uma próxima audiência pública, né, sobre o tema, a ser realizada pelo menos a daqui 45 dias. Embora essa solução tenha sido trazida pelo DAE, o presidente da autarquia, João Carlos Viegas, ressalta que ainda não há uma definição de como será feito o Refis. com o tamanho da dívida. Gira em torno de 7 milhões, é 6.881.000, mas o número arredondando 7 milhões. Como vai funcionar o Refis? O Refis ainda não está concluído, está em fase final. Estamos compondo alternativas para Minha Casa Minha Vida e para outros devedores do DAE. Ou seja, vai ter duas modalidades. Está em análise, a forma de parcelamento, quantas vezes em cada situação. Está em análise, ou seja, estamos na fase final. O que está faltando? É fazer a fusão do jurídico com o financeiro. Está pronta a modelagem do financeiro, está pronta a modelagem do jurídico e nós temos que agora fazer a fusão para agregar, para poder fazer os pagamentos de todos. Com relação sobre os hidrônios, é uma pauta que foi solicitada em relação aos hidrônios. Os hidrônios são duas situações. A modelagem que o DAE trabalha atualmente, no nosso entendimento, ela é equivocada. Então nós estamos mudando a modelagem em outro padrão a ser implantado. Porém, tem uma situação da concessão que a gente fica no aguardo em relação ao procedimento da concessão. Caso for determinante para nós darmos continuidade, daremos continuidade com uma outra modelagem que será confortável para todos os moradores. O vereador Pastor Bira, ao final da reunião, também pediu que o DAE continue trabalhando para ajudar os residenciais, mesmo com as indefinições advindas da concessão, mencionada pelo presidente da autarquia. Agora 12:11, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Tá comigo nos fatos. Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita, Rua Rio Branco, quadra 26, e descubra por que a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Ótica Prime. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. Sua marca na melhor rádio de Bauru e região. Anuncie conosco. 94 Notícias. Agora 12:14, de volta com 94 Notícias. Céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva no estado de São Paulo, em razão da atuação de uma massa de ar seco que mantém baixos os índices de umidade do ar. Temperaturas em ligeira elevação. Agora, no Centro Esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 29 graus, a umidade relativa do ar está em 29% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 46 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:14. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O SESI Bauru sofreu derrota na noite de ontem para o Monte Carmelo por 3-1 de virada em jogo realizado na Arena Paulo Scaff. O confronto válido pela 8ª rodada do segundo turno da Superliga Masculina. O próximo desafio do time bauruense será contra o Goiás. A atleta Evelyn Passos disputou no último final de semana, representando a ABDA do Campeonato Brasileiro de Trilhas e Montanhas, realizado em Serra da Baitaca, na cidade paranaense de Quatro Barras. Evelyn chegou na 9ª colocação na classificação geral. Palmeiras e Novo Horizontino começam a decidir nesta quarta-feira quem ficará com o título paulista da competição. O jogo será disputado às 8 da noite na Arena Barueri. O Palmeiras anunciou que não abriria mão da multa para que o Novo Horizontino pudesse contar com o jogador Rômulo na decisão do Campeonato Paulista. Libertadores da América, tivemos ontem o Botafogo empatando fora de casa com o Barcelona de Guayaquil em 1-1 na terceira fase da pré-Libertadores. Hoje teremos 2 partidas, Carabobo e Sporting Cristal, O'Ringues e Tolima. Também nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, teremos 6 partidas. Lembrando que os clubes brasileiros e argentinos não disputam esta primeira fase da competição. Pela Copa do Brasil, 11 jogos dão sequência à segunda fase. Teremos Clube Paulista entrando em campo. O Velo Clube enfrenta o Vila Nova de Goiás às 7 da noite, jogando na cidade de Rio Claro. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:17. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 3,28%, com 183.104 pontos. Moedas operando em alta. 1,91% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,26. 1,85% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,46. 1,05% para o euro, comercializado a R$ 6,11. E 4,78% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 373.501. Agora 12:18, vereadores aguardam o secretário municipal de educação, Nilson Girardello, nesta quarta-feira, para debater a situação do transporte escolar neste início de ano letivo. São inúmeras as reclamações que chegam aos vereadores. Para Estela Almagro, o governo não pode deixar de participar da discussão deste tema, alegando ter 30 dias para a convocação, uma vez que a comunidade escolar vem sendo prejudicada. As aulas de 2026 foi marcada por inúmeros transtornos, falta de material escolar, falta de uniforme para alunos e professores, vários itens básicos, inclusive, como cadernos, lápis, coisas extremamente básicas que mostram uma falta de planejamento e de competência que realmente chama atenção. Mas trouxe um item novo, essa volta às aulas, que é o transtorno com o transporte escolar. Isso também, obviamente, graças à desídia do Poder Executivo Municipal, que não fez licitação em tempo, tentou um emergencial de forma absurda, estapafúrdia, se viu obrigado a cancelá-lo e, na sequência, começar o ano letivo com um contrato de indenização. Dezenas, centenas de pais e mães estão tendo um transtorno imenso. Você pega uma escola como a Zé do Esquinão, que transportava em torno de 240 alunos e agora transporta meia dúzia, algo de errado realmente chama atenção nesse processo todo, porque ou estava pagando de forma muito vultuosa uma quantidade de alunos que não poderia, ou agora quebra no meio toda a estrutura familiar da comunidade que precisa ser a educação municipal. Não há nada que justifique isso, a não ser uma preocupação do governo em baratear o custo, já que a sua desídia levou um contrato por indenização. Pais e alunos não podem ser penalizados pela irresponsabilidade ou pela incompetência do governo municipal e da Secretaria de Educação. Provocamos a comissão de educação presidida pelo vereador André Maldonado, e o vereador André Maldonado prontamente convocou uma reunião. Ainda que o governo diga que não está dentro de lapso temporal de 30 dias, que é o rito para convocação de audiências públicas, não se trata de uma audiência pública. Se trata, neste momento, de uma reunião pública da comissão, o que é direito e obrigação da comissão. Se o governo não enviar, será uma atitude hipócrita, egoísta e despolitizada, porque todas as vezes que interessa para o governo, independente do prazo de 30 dias, ela envia secretários em número significativo até em 24 horas. Então, o interesse é da comunidade escolar e do público. Outro vereador que abordou o tema na última sessão legislativa foi locadora. O parlamentar relata que os veículos circulam praticamente vazios e crianças vão a pé para a escola. A audiência será importante sobre a retirada do transporte de dezenas de crianças. Desde o início das aulas, os pais estão me procurando informando que o transporte foi tirado sem aviso prévio. Eu já fiz uma representação na defensoria, assinei uma moção de apelo ao governador, mas a gente sabe que a determinação veio do poder executivo. Eu só queria entender o motivo. Estão falando que tem uma lei que estipula que o transporte é fornecido apenas para quem mora a mais de 2 quilômetros. Mas diversas crianças que moram mais perto que isso tinham transporte e tiraram. Hoje a gente vê o ônibus com capacidade de 35 passageiros circulando vazio e as crianças a pé. Parece que esse caos é proposital para depois virem falar e que vão resolver o que eles mesmos causaram. A empresa Brambila vem trabalhando através de contrato emergencial com o município. A reunião foi agendada pela Comissão de Educação da Câmara, com início para as 14h. Agora 12h21, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Grandes ofertas Confiança, vem pra economia. Lava roupas em pó Omo, 1,6 quilos, 19,98. Açúcar Cristal Colombo, 5 quilos, 11,95. Músculo bovino peça ou pedaço, quilo no clube, 29,90. Abóbora cabotiã ou cebola nacional, o quilo no clube, 1,95. Ovos brancos com 20 unidades, 11,90. E se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no Clube Cliente Confiança e aproveite. 94 tá comigo nas ruas. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro nele, nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o De Martino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o De Martino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o De Martino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora 12h23, de volta com 94 Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou no início desta semana uma resolução com algumas regras para a disputa das eleições gerais neste ano. Os principais pontos dessas alterações estão relacionados ao uso da inteligência artificial. As normas servem para guiar partidos, candidatos e eleitores, como explica o chefe do cartório eleitoral da zona 387 de Bauru, Wilson de Rossi Júnior. O Tribunal Superior Eleitoral, no dia 2 de março, regulamentou o uso da inteligência artificial nas eleições de 2026. As principais alterações são que está vetado o uso da inteligência artificial 3 dias antes da votação, bem como 24 horas após o fim da votação. Isso se deu para evitar surpresas indesejadas no período mais crítico do processo eleitoral. As plataformas não podem recomendar candidatos. Isso se deu para impedir a interferência algorítmica no processo decisório da definição dos votos. E por último, a principal mudança foi que as Big Techs terão que apresentar um plano de conformidade para que haja uma fiscalização mais adequada da justiça eleitoral. A elaboração e a revisão das normas foram coordenadas pelo vice-presidente do TCE, ministro Cássio Nunes Marques, que vai assumir a presidência da corte em junho. Agora, 12:25, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou neste mês a aplicação de anticorpo monoclonal que garante proteção imediata contra o vírus sincicial respiratório em bebês prematuros com até 6 meses e crianças menores de 2 anos com comorbidades. A enfermeira da Supervisão Técnica de Imunização, Driele Valente, explicou quais os documentos necessários para a vacina. Da Secretaria de Saúde informa que no mês de fevereiro começou a oferecer de forma gratuita o anticorpo monoclonal que garante proteção imediata ao vírus sincicial respiratório, chamado Nirsevimab. De acordo com definição do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, serão contemplados com a administração deste imunobiológico bebês prematuros nascidos com até 36 semanas de gestação e com menos de 6 meses de vida, e crianças menores de 2 anos que possuem condições clínicas que aumentam o risco de forma grave em caso de infecção pelo vírus sincicial respiratório. São elas cardiopatia congênita, broncodisplasia, imunocomprometimento grave, síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular ou anomalias congênitas das vias aéreas. Os responsáveis pelas crianças que são elegíveis à administração do anticorpo devem procurar uma unidade de saúde com documentos que comprovem o motivo da indicação para então realizar a solicitação do imunobiológico. Após a avaliação da documentação, será realizado um agendamento para a administração da Nirsevimab. A medida busca reduzir casos graves da doença, principal causa de bronquiolite e internações em bebês. O município também mantém a vacinação contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez nas unidades básicas de saúde. Agora 12:27, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. E na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM, Bauru, São Paulo, Brasil, 94, tá comigo!